Você é o tipo de pessoa que gosta da pinga, gosta de tomar um bom copo de vinho ao pequeno almoço, ao almoço, ao lanche, ao jantar, à ceia e principalmente quando precisa de pôr a sua mulher na ordem. Gosta de estar ébrio nos seus tempos livres, enquanto ouve o barulho incomodativo dos seus filhos a brincar, quando tem que tratar ou de passear os animais de estimação, quando o casal do apartamento ao lado da escuta faz amor ou liga o aspirador. Adquira já na sua farmácia o Etagel, um gel dermatológico cosmético para alcoólicos com o sabor da sua bebida favorita, como vodka, gin, whisky, vinho de reserva, cachaça, espumante ou absinto. Para além de proporcionar um doce prazer erótico durante a dispersão pela pele, é só espremer a bisnaga e dar uma massagem sensual por todo o corpo. O efeito é imediato. Irá também estimular 8 vezes mais do que é normal as suas hormonas de dopamina e as endorfinas. Graças à percentagem de 85% de etanol, a pele absorve o gel num instante. Com ele pode esquecer o hálito insuportável a álcool. A sua voz não será arrastada e os seus movimentos não serão mais lentos ou descoordenados. A sua visão não ficará turva, a sua atenção não irá diminuir, nem haverá a indisposição de uma ressaca. Os efeitos negativos da ingestão de álcool no cérebro, fígado, coração ou outros órgãos nunca se irão manifestar. Nunca se irão manifestar. Nunca! Vai poder desfrutar mais intensamente dos momentos da vida. Não precisa de receita médica. Com um homem embriagado, há alegria em todo o lado. Feio ou defeituoso. Está cansado de ser alvo dos sarcasmos das piranhas, dos amigos, dos desconhecidos. Já não suporta ter pesadelos com a aparência do seu bichinho de estimação. Na Clínica Zoológica de Remodelação Corporal, temos as mais variadas cirurgias para ele. Nossas intervenções plásticas e reconstrutivas incluem lipoaspiração, bichotomia, ai, mamoplastia de aumento, otoplastia e alteração total ou parcial da textura das partes íntimas, da parte anterior à sua cabeça ou de outras áreas da sua anatomia. preços acessíveis. Nunca mais terá que se preocupar com aquelas gordurinhas indesejáveis do seu gato ou focinho excessivamente longo do seu cachorro. Poderá substituir o nariz do seu hamster pelo bico de um periquito ou a carapaça do seu cagado pelo dorso de um ouriço. Visitar agora o nosso site www.thickpet.com poderá consultar a nossa lista de serviços, preços e as nossas promoções imperdíveis. E mais! Pensando na comodidade do cliente, oferecemos um serviço de internamento e transporte pós-operatório para o seu animal completamente gratuito! Contamos com uma equipa de veterinários altamente qualificados para garantir um trabalho seguro e altamente profissional para que a sua autoestima e a do seu animal de companhia não seja lesada. Vários famosos já aderiram a essa nova prática. Já não aguentava mais as maminhas descaídas da minha cabritinha. Já não sabia mais o que fazer para melhorar a aparência da minha querida herbívora. Gastei uma fortuna em cabeleireiros e gabinetes de estética e, mesmo assim, não conseguia nem ganhar 100 likes no Instagram ao carregar uma foto ou um vídeo dela. Foi então que vi o anúncio da Clínica Zoológica de Remodelação Corporal. E não pensei duas vezes antes de entrar em contacto. Depois do implante de silicone, a vida dela mudou completamente. Agora, com tetas firmes e fartas, quando a levo a passear, a minha cabritinha sente-se mais bela e confiante do que nunca. Eu andava muito preocupada com o meu cachorro, mas uma amiga recomendou uma clínica zoológica de remodelação corporal, onde ela aumentou o órgão genital do cachorro. E eu pensei, ora, por que não? Liguei-lhes e fui prontamente atendida. Uma semana depois, o meu cão já estava imponente e esbelto após uma boa faloplastia. Transforme já o seu poodle num porquinho da Índia. Se está impaciente, ligue já para o 298-899-988 e marque imediatamente a sua cirurgia. Ai, ai, ai, ai, ai. Clínica Zoológica de Remodelação Corporal. Tudo pelo seu bichinho. A empresa não responsabiliza por qualquer erro dano físico ou psicológico que possa ser causado no animal por causa contratual. Hoje, quarta-feira, irá realizar-se a formidável e apaixonante final da Champions League da Divisão de Honra. Será disputada entre duas equipas adversárias de clubes diferentes dispostas a tudo para garantir a verdade desportiva. Os dois treinadores rivais dizem que irão ter 11 jogadores em campo com argumentos. Com argumentos. Não saber qual vai ser o resultado e que os plantéis estão intrinsecamente motivados e que vão jogar. Jogar como homens para ganhar. Dedicarão às famílias qualquer vitória ou derrota. Macumba! Ambos esperam que o relvado seja verde e não se desloque durante o desafio. A média dos golos das duas equipas nesta competição é de 0,25 por jogo. Macumba! Há adeptos que vêm de várias regiões do país e esperemos que eles encontrem o estádio antes do jogo começar. Os vendedores ambulantes e as roulottes já estão à volta do estádio. Este ano decorrerá um festival do Corato e do Torresmo com a presença do Sr. Presidente da República, o qual cobrará 2 euros por selfie. A receita reverterá para a Associação de Caridade dos Seguranças do Palácio de Belém. Para os fumadores, há a novidade do tabaco aquecido. Pede-se um maço de tabaco contrabando na roulotte e ele fica uns minutos no micro-ondas ou no forno antes de passar quentinho para as mãos do cliente. O árbitro nasceu nos Açores e tirou um curso intensivo de português antes de vir trabalhar para o continente no Centro Comercial Colombo e inscreveu-se em horário extra-laboral num curso de arbitragem. Sonha que este desafio não tenha lances duvidosos e irregularidades como mostragem de cartões ou partes íntimas do corpo, fora de jogo, pois este só pode ser disputado dentro do campo. Penetrações violentas pela retaguarda, cortes de cabeça ofensivos ou defensivos, pois a decapitação é crime. E que não haja insultos relacionados com a sua mãe, nem com a mãe do vídeo-árbitro. Nem com a mãe do vídeo-árbitro. Soubemos que irá ser apresentada ao chefe de Estado pelos adeptos mais cultos uma proposta de alteração futebolística de títulos e conteúdos de filmes e de livros portugueses para assim estimular o gosto por este desporto. Em primeira mão soubemos de alguns exemplos: os bolíadas, bola do desassossego, mau tempo na bola, quando as bolas uivam, viagens nas minhas bolas, as bolas do Senhor Reitor, alto das bolas do inferno, as bolas segundo Jesus Cristo, ou, no cinema, mudar de bolas, uma bola na chuva, as bolas das cantigas, bolas, vai na fluvial, não, ou a van bola de mandar. A iniciativa pretende numa segunda fase alargar-se a temas musicais como, por exemplo, e depois das bolas, com um brilhozinho nas bolas, grande bola, bola morena, por esta bola acima, ou eu tenho duas bolas. Esta noite, quando a taça tiver um nome e depois das comemorações da massa associativa junto à estátua do Marquês de Pombal, haverá muitas mulheres que vão ter dores de cabeça quando os maridos campeões chegarem a casa. Vai ser uma noite em cheio no Estádio do Oriental, situado na elitista Zona J de Chelas. lagartinhos e tripeiros estão convidados para um lanchinho. Não perca! Os pulmões estão saudáveis? Sente a falta de ter o nariz entupido, de passar o dia a expelir muco, com espirros constantes, tosse, expectoração e febre? Não tem uma dor impeditiva de realizar tarefas? Procura motivos para se queixar, lastimar ou para as pessoas terem pena de si? Procura desculpas também para poder faltar à escola, ao emprego, a uma reunião familiar. Não desespere mais. A farmácia SICMED está aqui para o ajudar. Use os nossos vantajosos produtos para obter a compaixão que lhe falta. Era de sua pele seca, áspera, escamada ou irritada, com lesões ou eczemas vários, use o nosso creme Bepandium. Por apenas 8,48€, consegue uma aplicação fácil de espalhar e uma penetração rápida na pele. O Erlico Shampoo estimula a degradação da raiz do cabelo, tornando-o mais áspero e desfortalecido. A sua ação poderosa retira o brilho, a vitalidade ao couro cabeludo, estimula a sua queda e pode ser utilizado como complemento do desgaste capilar obtido com as ampolas Amidium. Tudo por apenas 12,05€. DercoSlimps é uma pasta não medicinal que catalisa o processo de formação de desconfortáveis cáries na sua boca, garantindo um hálito desagradável ou, se for mais exigente, inflamação dos tecidos à volta do dente, dentes amarelados ou escuros e até abscessos, por apenas 6,20€. Inovadoras, próximas, seguras, de confiança. Nas nossas farmácias, encontra desde a gripe mais ligeira até à pneumonia viral mais mortal. Da simples dermatite, acne, urticária ou psoríase, ao cancro da pele. Da dor de cabeça, de dentes ou nas articulações, à malária ou ao glaucoma. Aproveite também as nossas promoções. Venha aos nossos estabelecimentos e aproveite o nosso 3 em 1. Leve para casa uma doença pulmonar obstrutiva crónica, uma infecção respiratória e um cancro de pulmão, tudo por apenas 23€. Sem precisar de inalar durante muito tempo, agentes químicos e sem gastos tabágicos. As nossas farmácias têm tudo o que pode imaginar, desde substâncias danosas para a pele, cabelo e unhas, até produtos nocivos mais elaborados, com propriedades aceleradoras de doenças, de agravamento, de sintomas e de risco de contaminação. Oh, yeah. It's good for arthritis, it soothes all your aches and pains. Get rid of those hammers in your head,